Foi um golpe fatal, foi mais forte que nós. Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz. Algo além da paixão, um amor surreal, me manchou de batom. Ela é tudo de bom, nunca vi nada igual. Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela. Tem aliança na mão, tem dono seu coração, e o cara é louco por ela. Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera. Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e agora já era. Agora me encontro perdido pela madrugada, triste, aborrecido, pássaro sem asa, sofrendo e bebendo e chorando por ela. As coisas já não têm sentido, e essa dor que não passa, aquela que me ama, eu já não vejo graça. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Aliança na mão, tem dono seu coração, e o cara é louco por ela. Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera. Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e agora já era. Agora me encontro perdido pela madrugada, triste, aborrecido, pássaro sem asa, sofrendo e bebendo e chorando por ela. Já não tem sentido, e essa dor que não passa, aquela que me ama, eu já não vejo graça. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Foi um golpe fatal.